Começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. Esta semana continuamos nosso especial sobre o Festival Universo Paralelo. Recebemos como convidado o live do Pat Bay, que foi um dos destaques do P09. E para começar o programa, vocês ficam com a segunda parte do meu set no Universo Paralelo.

halfway complete training program. Thank you. does it come from? We'll be right back.

para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o live do Pat Bay, que foi um dos destaques do Festival Universo Paralelo. Formado pelo produtor Frederico Drummond, o Fred, em 2003, desde então o Pat Bay tem psicodelizado as pistas por onde passa, sendo presença constante nos melhores festivais de Psy do Brasil, como Universo Paralelo, Transcendence, Solaris, Earth Dance e Cachoeira Alta. Já lançou músicas pelas gravadoras Planet Beam, do Japão, Yellow Sunshine Explosion, do Japão, Geomagnetic Morningstar, dos Estados Unidos, Teria Records, da Espanha e Mandala Records, da França. Feliz e completo e link para mais Space, vocês encontram em nossas comunidades e em nosso blog. Confira agora, Pat Bay Live. We'll be right back. Drugs that alter hearing. Drugs that slow one sense of time. Drugs that speed it up. Speed it up. Speed it up. Speed it up. Speed it up. Speed it up. Speed it up. Him out. Take this shit and literally you are transported into another fucking dimension. It's the craziest drug ever. doing it, you don't remember any of that experience. Well, same, because there's like a... There's all these fucking complex patterns moving around, and this guy's looking at me in the eye, and I am fucking freaking out. Bem-vindo à Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU, vocês acabaram de ouvir o live do Pat Bay. Agora você pode conferir todas as informações sobre os lives e DJs no nosso blog. O endereço é radiopsypodcast.blogspot.com. Lá você encontra releases, vídeos e maiores informações sobre os lives e DJs que se apresentam por aqui. Esta semana você encontra o release de contato para festas do Pat Bay. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.